A vida é o aviso na estrada, me desacelera, não para. Eu sou o Volvo cromado, a 160 sem freio. O demônio é a curva do canteiro, meu filho se aproxima ao ponteiro. Eu não tenho relógio, não sei o tempo, inexiste aviso na estrada. Posto de conveniência, vende um produto, mas cara é luxúria. É fácil em todas as prateleiras, paga com homem, recebe like. Uma venda justa entre o Volvo e o canteiro, placas no asfalto pedem seu voto. Um rosto conhecido há anos pedindo seu voto. É a orquestra dos porcos, mas eu sou o Volvo cromado. Só pensam nas rodas e nos stories, sua alma só fala em código Morse. E Deus é uma garrafa de White Wash. É, só o Volvo cromado, com Bluetooth e televisão. Na estrada, caminho do inferno, terra bocão na sua programação. É a invasão das máquinas. Comportamentos tão iguais, o teatro das digitais, carcaças automáticas sem almas nas esquinas, a invasão das máquinas. Comportamentos tão iguais, o teatro das digitais, carcaças automáticas sem almas nas esquinas. Mesmo só pra constar, a vida é um grão de areia. É mais um minuto pra se perder, um dia a mais pra continuar. Navegante do asfalto, tão deslumbrados, a sereia do tempo roubando voz. O senhor da casa não tem voz. A vida é o aviso na estrada, me diz que acelera, não para. Eu sou o Volvo cromado, a 160 sem frio. O demônio é a curva do canteiro, meu filho se aproxima ao ponteiro. Não tenho relógio, não sei o tempo, inexiste aviso na estrada. Sou o Volvo cromado, S60 automático, ninguém vê quem tá no volante. O intruso se passa pro dono do carro, acelera e vai. Sou o Volvo herdado, eu trabalhei pouco e ganhei dobrado. Alguém vai ter que pagar, seja eu, você ou o estado. Vende um caminho e ganha um Volvo, roube o dono da casa e ganha um Volvo. Mate a imperatriz e ganha um Volvo, acelerando até o poço. Se lembre que o Volvo não tem freio, a vida sempre passa no canteiro. O demônio é o dono da pista, é a invasão das máquinas. Comportamentos tão iguais, o teatro das digitais, carcaças automáticas sem almas nas esquinas, a invasão das máquinas. Comportamentos tão iguais, o teatro das digitais.